Quem vem das ruas de SP para o mundo é negro chato mesmo, no estilo vagabundo. Sem gelo tipo Zeca num dia de verão. Malandro igual Bezerra, cheio de marra, é mó chavão. Segura a emoção, que os moleque tá na pista, sem disposição. Da lista nós rabisca, só registra, joga a isca e pega os peixes mortos, sai da vista, tela vista. Cusão que olha torto. Eu quero vinho do Porto, conforto pra minha gata. Big no falante, no bolso só prata. Engata quarta e acelera. Quinta dia de jogo na Avenida Itaquera. Fontes, os moleque tão a votos. Valeu pelo convite, tamo junto desde antes. Ei, bico sujo, não se espante. MMC, só malandro nos falantes. Malandreado como era as calças, boca de sino. Swing da pesada, de quebra vira hino aí, menino. De cara feia, não me assusta, não. Meu sangue é forte de guerreiro, virgulino. Lampião, acende a luz de quem não enxergou. Mas pelo amor, eu tenho dó dos ramelão que não assume a própria cor. A chama não apagou, candeia bem disso, seu fecho. Com os campeão, nós não pretende ser vice. Aqui perfil de beleza nunca foi Brad Pitt. É a zero do pezinho no destaque. Fala baixinho, nós nasceu programado pra espantar Zé Povinho. Derrubado, telhado, pelo certo não errado. No drink eu dou um trago com a camisa do Kizomba, muito bem representado. Calorzão 40 graus, como os moleque fica. Sabadão tá suave, lava os carros na bica. É só vilão tipo cartão de Medellín. Nós gosta assim, toma um gelo, tira onda, já tá bom pra mim. E aí, neguinho? Enxame a febre, ziquezira. É gol de placa, humildemente no estilo Wendell Lira. Toma que esse é soco de Mohamed Ali. O comandante dessa tropa se chama Zumbi. A KKK nunca pôde impedir. Negros no pódio e sorrindo, isso é orgulho, fi. Moleque é liso, não fica pra trás. Muita raça e muito amor, fã de Racionais. Papel, caneta e madrugada, me conduz. E não a sua puta de olhos azuis. Somos Black Panther contra os arrombado. Fortemente armado, rap é o crime chegado. Te dá oportunidade, revigora o caráter. Faz o irmão que tá na noia largar a porra do crack. Quem é negro velho lembra dos passinhos sinistros. James Brown aprendeu dança comigo. Mestre Biba e pastinha, orgulho eu tenho disso. Capoeira é arte que mata, aprenda menino. Beat clássico, é nostalgia. Tipo Tupanta de manhã fazendo samba com a latinha. É guerrilha. MMC, se Jesus voltasse hoje, eu sei que a vida fiz valer. O pala é rebaixado no piloto, é chave. A lady de bombeta, muita treta. Do lado no gravio, dou um estralo. Nós é zica do vídeo. Trazer nosso gingado da manhã, fica pra se te satisfaz. Força dos meus ancestrais, olho no retrovisor e para os bico, eu digo bye. Se tiver na frente, sai. Cuidado pra atravessar, que o trem bala vem bolado. Cinco negros no radar, rapaz. Baixa o farol, senão não entra. O 989, bem no fim dos anos 80. Menina não aguenta quando vê falar psiu. De quebra tá chegando, ai meu Deus. Viu? Escravo desse ritmo, encanto e contagia. A noite é favorável, se entregue à magia. A massa reunida, misturas e etnias. Bob Marley, Marvin Gaye, além do Cruz e Pixinguinha. É pura nostalgia, vai trazer fogo na brasa. Chapa relaxa, hoje a família tá na casa. Por isso embaça, porque eles sabem da onde é. O futebol de várzea do Alvin, do Emeline e o Coné. O futebol de várzea do Alvin, do Emeline e o Coné. E aí, rapaziada, satisfação total, certo? O futebol de base continua firme e forte. Tamo junto, satisfação total. É nóis.